começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando com o nosso programaço Mundo Sertanejo, música do seu rádio a partir de agora. Muitos alôs para os nossos queridos ouvintes do Brasil inteiro que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo alôs, mandando recadinhos, pedindo músicas. Isso é muito legal, fico muito feliz com cada demonstração de carinho, de amizade de todos vocês, viu? A todos que estão ligados no nosso programa pelas rádios parceiras, pelo Brasil inteiro, que são nossas afiliadas, a nossa central de produção Rádio Estúdio Brasil, .com.br, claro, todos vocês amigos que são internautas, né, internautas, acessando radioestudiobrasil.com.br, ouvindo o nosso programa. Vamos de música, quem canta bonito, Bruno e Marrone, Feriado Nacional, aô, boteco. Sexta-feira, dia de bebemorar. Cair na gandaia, não ver a noite passar. Sábado, cerveja, um churrasco e a galera me esperar. Desce uma, duas, três e quem ficar embriagado paga seis. Tapa na ressaca pra curtir o domingão. Um beijo na menina pra não morrer de paixão. No bar da esquina Feriado Nacional. Brasileira, praia, futebol, batalação. Samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Brasileira, praia, futebol, batalação. Samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Tem festa de só chora chuva de mulher. Para, deixa dessa de querer ir pro Japão. Miami, Nova York, você vai ficar na mão. Pele bronzeada, esse jeito de cigano. Sou latino-americano. Lá não tem cachaça, feijoada. Tudo é sem graça e esse clima tropical não tem igual. Brasileira, praia, futebol, batalhação. Samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Brasileira, praia, futebol, batalhação. Samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Pra dançar, arrasta pé. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia de bebê morar. Boa pra dançar, né? Muito legal. Bruno e Marrone, essa é uma das músicas que consagrou a dupla, né? Nos primeiros CDs que eles gravaram. Quero mandar um abraço carinhoso aqui para minha querida Samara, Samara Bruna Letícia, em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. A todos vocês aí, ouvintes da Rádio Tropical FM, nós temos uma audiência fantástica nessa linda cidade do Maranhão. Um beijo para todos vocês, no coração de cada um, viu? Porque é difícil falar o nome de todos, mas a gente vai falando na medida do possível, mandando um abraço para todos vocês, tá bom? Também minha querida Cléo em Turumirim, Minas Gerais, a Ângela Santos em Berilo, Minas Gerais, ouvindo pela Rádio Arai. Meu amigo Paulo Dias em Paramirim, os amigos da Rádio Estação Sati, aí no Pará, exibindo o nosso programa. Minha querida Ana Paula em Santa Rita do Intuito, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Bela Vista em Guarapuava, no Paraná, exibindo o Mundo Sertanejo. De nosso diretor, Alaor Santos,

chegando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter me deixado essa nova vida aqui na cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando, tô rádio ligado. Do manso regato que corta as campinas, aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. E doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. E já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, punhão rufiando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali. Foi lá que nasci, lá quero morrer. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Vânia Rocha, que acha bom quando eu falo assim, né, Vânia Rocha? Obrigado pelo carinho, tá? Vânia Rocha comanda aí no 90.9 em Pouso Alegre o Impacto Sertanejo de todos os sábados às 5 horas da tarde. Uma loucura, loucura total audiência, né? E aos domingos ela comanda o Universo Musical. Valeu, Vânia Rocha, obrigado. Minha querida Suzy Maciel, em São Paulo, um beijo pra você. Muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre, interagindo no Facebook. Muito bacana mesmo. É, meu amigo Christian Borges, em Serafina Correia. Os amigos aí de Serafina Correia, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Valeu, Christian Borges, muito obrigado pela audiência, viu, pelo carinho de sempre, interagindo comigo no Facebook. Meu amigo Jota Santos, os amigos da Rádio Interativa FM de Porto dos Gaúchos, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Meu amigo Claudinei Botelho, da Rádio Destaque FM Santana Vargem, próximo a Boa Esperança, Minas Gerais, onde nós temos também a Rádio Liderança FM. Um abraço a todos vocês pelo apoio, nosso muito obrigado, viu? Ronilson, os amigos da Rádio Adustina FM, na cidade de Adustina, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês também na Bahia. Nós temos em Vanderlei, a Vanderlei FM, Elinaldo Oliveira, DJ Carrapicho. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Pela parceria. Diego Valadares, brevemente aí na Bahia, fazendo pelo menos 3 cidades, né? Segundo o nosso DJ Carrapicho, que está organizando a nossa agenda de shows em Vanderlei e mais outras cidades, brevemente aí no Estadão da Bahia. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Para contratar Diego Valadares para sua cidade, para animar sua festa, sua casa noturna, seu clube, show para a prefeitura, ligue no 61-9973-0555. Estaremos na sua cidade fazendo a festa. Quem canta bonito, Victor e Léo, Quando Você Some Assim. Quem canta com eles é o Zezé de Camargo e Luciano. Vamos lá. Quando

todos, amigos da Rádio Canadá FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pela parceria de vocês. Quem vai cantar bonito agora? Zezé de Camargo e Luciano, Sonho de Amor. Muito bem, Zezé e Luciano cantaram para vocês essa linda canção Sonho de Amor, muito bacana, né? Um beijo para minha querida Luciana Oliveira de Itaperuá, na Paraíba. Aí, é um abraço, muito obrigado, Simone Maciel, todos vocês de Itaperuá, na Paraíba, Itaperuá FM, a emissora parceira que exibe nosso programa aí na cidade, viu? Valeu, Aliciane, muito obrigado a todos vocês de Itaperuá, na Paraíba. Um abraço também, meu amigo Manfrini Gerg, em Guarapari, Espírito Santo. Valeu, Herbert Souza e Viana, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? Minha querida Ana Célia, em Ipirá, na Bahia. Reinaldo Rodrigues, o Caboclinho do Rádio, aí de Ipiraju, São Paulo, né? O Caboclinho do Rádio, aí de Ipiraju, São Paulo. Valeu, Reinaldo Rodrigues, muito obrigado. Maria Silva, de Bituruna, no Paraná, também, ouvindo o nosso programa pela Rádio Bituruna FM. A Rose, em Guajará-Mirim, Rondônia, muito obrigado, viu? A Divina Dias, em Edéia, Goiás. O Elton Garcia, em Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço a todos vocês aí, de Ribeirão Preto, São Paulo. Meu amigo Cláudio Dias, de Taubim, Belo Horizonte. A Renata, 100% sertanejo de São Paulo. A Suzy Maciel, Eli Moreira, Anisete Tavares. Meu amigo Dudamel, da Clipe.net. Todo mundo em São Paulo ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Quem vai cantar bonito agora? Nosso querido amigo Cleiton Aguiar, Morena da Lua.

Maravilha, maravilha. Gabriel Rosa cantou pra vocês. Esteve com a gente aqui, os ouvintes gostaram. As músicas dele são muito pedidas, né? Junto e misturado, eu vou arrochar. Um beijo pra Marisa Rosa, toda a sua família de Brasília, que apoia muito a carreira do Gabriel Rosa, aí pelo Brasil inteiro, né? Um abraço, meu amigo Big Night, os amigos da banda Nat Music em São João do Paraíso. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Ronaldo Nascimento, da Fera Mix, em Feira de Santana. A Priscila Silva, em Santa Luzia do Paruá. Patrícia Maiara, Márcia Farias, Gorete Diogo, Erineu de Brito. Todos vocês aí, dessa linda cidade de Porto Franco, enfim, do Estadão do Maranhão e todos os estados onde nós temos aí as nossas rádios parceiras que exibem o nosso programa, que compõe a nossa rede de rádios afiliadas. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um ótimo final de semana, sob a proteção de Deus, né? Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, porque não combina, volante e bebida alcoólica não combinam. Tenham todos um bom final de semana, muita paz, muito amor, muito beijo na boca, muita alegria. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Mundo Sertanejo. Vou encerrar o programa cantando do meu CD ao vivo, A Gente Pode. Canta, Diego Valadares. Tchau, Brasil! Vamos dançar! Vamos lá! Essa é boa, hein? A Gente Pode! Um dançador não se brinca, então deixe de papo furado, se não pintar um clima, sai de lado. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode, sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. É claro que a gente pode. Oh, oh, sua. Vou te mostrar como é que a gente pode. A vida é curta, a noite é uma criança, então deixa de bobeira e cai comigo nessa dança. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode, sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Subiu o som dos teclados. Subiu. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.